covarde. Chama que pressão. Você tá estranhando demais. Eu já tô cansado de correr atrás. Eu não aguento mais não. Tudo entre a gente acaba em confusão. Você já não beija mais, nem abre aquele sorrisão. Que eu preciso é de um amor da minha vida e não de uma inimiga deitada no meu colchão. Se não dá mais, a gente senta, conversa e separa. E pra saudade já reserva a cachaça. Coração vai doer, mas com o tempo tudo passa. Já reserva a cachaça. Coração vai doer, mas com o tempo tudo passa. Pra quem insiste se não tem mais graça. Você tá estranhando demais. Eu já tô cansado de correr atrás. Eu não aguento mais não. Tudo entre a gente acaba em confusão. Você já não beija mais, nem abre aquele sorrisão. Que eu preciso é de um amor da minha vida e não de uma inimiga deitada no meu colchão. Se não dá mais, a gente senta, conversa e separa. E pra saudade já reserva a cachaça. Coração vai doer, mas com o tempo tudo passa. Se não dá mais, a gente senta, conversa e separa. E pra saudade já reserva a cachaça. Coração vai doer, mas com o tempo tudo passa. Pra quem insiste.